Azul segundo 26, bom dia. Tá pronto, Cota Confins? Pronto. Autorizado aeroporto de Confins, nível 340, via rota do plano. Pista em uso no zero, após decolagem em primeira curva direita, subida Arboruno, transição Elefa, transponder zona 5543, controle Salvador no 20 decimal, 8. Salvador, bom dia, tá 3171. Tá 3171, eu contato o radar, prepara o nível de voo 320, após 2000 pés, vai direto Leda. Autorizou 320, após 2000, Leda. Tá 325, confirma estabilidade. Estabilizada, 6225. Completa final, chame torre, frequência no 8.95. 1895, ou chame 6225, espera aí, acabou. É. A saída 2221, chame centro Recife, frequência 126.0, alterno 128.8. Recife 260.288, bom dia, bom trabalho, 2221. Realmente. Salvador, bom dia, chame 6225. Chame 6225, confirme. Afirmo, 6225. Avistado, pista no zero, pouso autorizado, vento 170 graus, 109, altímetro 05. Livre pouso, pista no zero, 162.25. 07, chame 1895 para cópia. Claro. Mantenha a lida de guarda de coordenação. Aguardando, obrigado. Felipe 07, bom dia. Autorizado Natal, Serra Bravo, November Tango, via Pesulo 1-0, nível de voo 250. Pista em uso 1-0, após decolagem, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, transponder 5537, controle Salvador no 20 decimal 8. Natal, pela rota, Pesulo 1-0, nível 250. Escola da 10, primeira curva à esquerda, saída pública, transição de impacto, transpondo 537, controle 208, o objetivo é. Olimpo 07, contingenamento correto, parte militar chama pronto. Trabalha quando pronto. Oxané 6225, solo aos 31, livrou o táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, 6285. Alô, Guena, Agência Federal 9972, centro da informação hotel, está descendo por 150 na profissão do Almomédio. Federal 9972, aciona identificação, chegada por médio não autorizada, da presente voo direto Zuna, existem restrições para 2.000 pés, altímetro no 0 no 5. 1.015, descendo para 2.000 na ponte Zuna, Federal. Zuna 71, chame centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 28, decimal 35. 251-2835, obrigado, bom dia. Bom dia. Jefferson Ocean, táxi azul, 5126. Federal 9972, autorizado ao final do procedimento ILS-XRI da pista no zero, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, Federal 9972. Olimpo 07, livre cruzamento. Posterior, Delta e Alfa. Chame antes da Juliette, será o número 2. Livre cruzamento, Delta, Alfa, chame antes da Juliette, por favor. Estabilizando a ILS, Federal. Sideral 9970, completa correção. Sideral 9972, completa final. Chame torre frequência do ano 8, decimal 95. 295, obrigado. Em Salvador, bom dia. Elta 3. ONU 53 para autorização Galeão, faz informação até. Então confere a guarda cópia 3153. Aguardando, então 3153. Tô em Salvador, bom dia, Sideral 9972, estabilizou no ILS. Bom dia, Sideral, avistado, pistão 0, pouso autorizado, vento 180 graus, 109. Pouso autorizado, Sideral 9972. O ASO 5126 para início de táxi com 83 a bordo, 410 de autonomia, alterna Galeão. Táxi à direita, mantém o posto de espera, azul 5126. Semana pronta, o 5126. Olimpo 07, siga o Embraer da Azul, chame pronto, ponto de espera, 1015. Vai seguir o Embraer da Azul, ponto de espera, 1518, 95057. Azul 5126, aeronave final 37 da Federal, pós-passagem, autorizado alinhar e manter pista 1-0. Após a passagem ali, manter na 1-0, azul 5126. TAN 3153, pronto, cópia? Afirmativo, pronto, cópia, TAN 3153. TAN 3153, autorizado, aeroporto Galeão, via rota do plano de voo, nível de voo autorizado 340, pista em uso 1-0, após decolagem, primeira curva direita, subida Sanvo 1, transição Doclo 5545, transponder controle, Salvador 120, decimal 8. Estão aprovado Rio de Janeiro Galeão, nível de voo 340 via rota do plano, decola da pista no zero, primeira curva direita, saindo de São Juan, transição Doclo, aciona 5545, controle Salvador 208, TAN 3153. TAN 3153, cotejamento correto, portal 9, chame pronto. Chamará TAN 3153. Sideral 9972, solos 49, livre à direita. Táxi foi Golf, táxi Alfa e Kilo, pátio 3. Golf e Alfa, Kilo, pátio 3, Sideral 9972. Salvador, TAN 3597, bom dia. Gente, informação hotel. TAN 3597, adicione identificação, chegada Bonf autorizada. Apresente o voo Bonf, desce para 4.000 pés, QNH 1095. Voo de Bonf 4.000, 1095, ajuste, voo TAN 3597. Olimpo 07, ali, mantém no zero. Comandando, 3253, para o posto de acionamento 49. Direcionar chame táxi, Tan 3153. Autorizado, Tan 3153. Azul 5126, decolado 51, chame controle 2018, bom voo. 08, obrigado, bom dia. 07, autorizado, NR, decolado, chama 0180 graus, 129. Nível de voo 340. 340, Azul 5126. Copiou o controle. Subindo para o 340 na Agoruno, Azul 5126. 5126, após 2000 pés, vou direto Elefa. Após 2000, direto Elefa, Azul 5126. Autorizado via pista, Olimpo 07. Chame livrando no hotel. Deixa eu ver o 07, bom dia. Táxi autorizado via pátio 1, no táxi em Índia, chame pronto, ponto de espera, altímetro no 096. Pátio 1, Azul 5126, chame Centro Recife, frequência no 26 decimal 0, alterno no 28 decimal 8. Recife 260, alterno 288, Azul 5126. Controle de Centro Recife. 3517, se tiver condições de interceptar e completar a final do procedimento, está autorizado o Vaduna. Vai Vaduna então, 3517, obrigado. Pais, QNH906, autorizado a final do procedimento ILS Rei da Pistona 0, reporte estabilizado. 2000-0096, vai chamar estabilizado, final do ILS Rei da 3597. Tá 3153, decolada 01, no chame controle 208, vovô. 208, boa. Salvador, bom dia, tá 3153. Contato radar, suba para o nível de voo 340, após 2 mil pés, vem direto Lenda. 2 mil Lenda, sobe 340, só 3153. Salvador, bom dia, o Azul 4201. Azul 4201, no chame 1895, por favor. Controle Salvador, Rio 5905, com informação Hotel Livra 250 e descida para 150. Rio 5975, acione identificação, chegada Bomé de Uno autorizada. Apresente voo em direto Duna e desça sem restrições para 2000 pés, que é no 0 no meio. Uno, transição Motiva, 5572, transponda, controle 20.8. Azul 4201, portão 4 do GNPAT, no próprio espectacionamento. Finalizado, tá? 3597. 3597, completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. Torre 895, tá? 3597, bom dia. Bom dia. 1-0, primeira, pós-decolagem, primeira curva direita, Arbor 1, transição Elefa, 5571, transponde, controle Salvador, 120, decimal 8. Brasília autorizado 380, conforme rota, 490, primeira curva direita, perfil Arbor 1, Elefa, transponde 5571 e o controle 1208, Oxenia 6225. Oxenia 6225, portão 2, cotejamento correto, chame pronto. Chama. Torre Salvador, bom dia, tá 3597, tá passando Simbra. 597, tráfego avistado, pistão 0, pouso autorizado, 180 graus, 089. Autorizado pouso na 10, tá 3597. Juan 3597, sala 08, táxi. À direita, via Fox e Alfa. Chame antes da Juliette. Fox Alfa, chama antes da Juliette, tá? 3597. Longino autorizado até o portão 07. Alfa Juliette 07. Alfa Juliette 07, tá? 3597. Juan 3153, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterno 128 decimal 35. 251, 2835, então 3153, boa. Salvador, sou 1963, na Coen, informação, hotel, portão 11, autorização, Galeão, bom dia. Voo 1963, autorizado aeroporto do Galeão, via rota do plano de voo, nível 360, pista em uso 10. Após decolagem, primeira curva à direita, subida São Voo 1, transição docking 5001, transponder controle 120 decimal 8. Autorizado Galeão 360, via rota do plano, decola da 11ª curva à direita, na São Voona, transição Dócula. O transpondeu 5001 e o controle 120.8, voo 963. Voo 963, está correto o rodejamento, portão 11, chame pronto. Excelente, autorizado, já passaram a parar, justamente o portão 9. 975, está autorizado o final do procedimento ILS, rei da pista no zero, reporta estabilizado. Gente, gostaria de estabilizar o final do ILS. Bom, transição, Amador, muito bom dia, o azul 2775. Prossiga 2775. 2775, está no ponto de alto de descida. 775, desse mantém o nível de voo 160 inicialmente, o QNH em Salvador no 016. Sim, é, tia. Informa que nós temos o nosso braço visual à esquerda aqui. Quente, está acionando a identificação, está em contato radar agora 73 milhas, sudoeste de Salvador. Quente, eu sou não. Eu vou ir para a posição Bomed para interceptar a chegada do Bomed 1, o 2775. Bomed, para o Bomed 1. Azul 4958, vetoração para prosseguir na subida curva esquerda para o A350. O seu limite será o voar 2,5 milhas nessa proa. Azul 4958. Esquerda 350, limite. Confirma o limite, por gentileza? 2,5 milhas nesta proa, a partir de agora. Levando para o 350, limite 25 milhas na proa do 4958. Azul 2775, desça para nível de voo 080, altímetro 10 no meio. 080, 2775. Pushback, acionamento Xené 6225. Direcionar Xené Taxi, Xené 6225. Direcionar Taxi, 6225. Azul 4201, aguarde. O Xené 6225, me escuta? Tá iniciando 6225. Gente, fala pro pessoal do solo pra coordenar o simultâneo com o tráfego da Azul, vai puxar no 4. Tá certo, 6225. Azul 4201, livre acionar em coordenação simultâneo com o 02, ok? Um Airbus da Avianca. Puxa a aeronave até o través do, da Juliette. É, entendeu? Era simultâneo com a Avianca, máxima de 2209. Geral 9970, informe tráfego, posição de 3 horas, no 4 milhas, rumo nordeste, é, correção noroeste. É um Alfa Tango 72, agora atingindo o nível de voo 1950. Afirmativo, ciente do tráfego, geral. estabilizado no estado 5975. 5975 completa final de emissor e frequência no 8 decimal 95. Sim. 958, reporte para descida. Será reportado, 4958. Rádio 4958 informa o tráfego, posição de 10 horas, 11 milhas, rumo nordeste. É um Boeing 734, agora passando o nível de voo 990 em descida 160. O 970 tem condições de manter na descida High Feeder? Afirmativo, senhora. Gente, voo Iduna está presente e mantendo a descida até o nível de voo 160 devido ao tráfego anteriormente informado. Afirmativo, voando Iduna, High Feeder, mantendo 160. Azul 2775, vetração para sequenciamento, curva à esquerda para o A350 e seu limite será radial 250 Salvador. É só de detonação, esquerda 2, é 350. Afirmativo. Positivo. O limite é radial 250 de Salvador, 2775. É radial 250? Afirmativo. Ciente. 2775 está sendo reautorizado e descida para o nível de voo 060, QNH1 na 06. 060. Federal 9970 reautorizado e descida para o nível de voo Uno, mantendo 160. Mantendo 160, Federal. 9970, voo Iduna. Tá voando para onde Iduna já? Federal 9970 desce para o nível de voo 120. Autorizado 120 para o Federal 9970. Aciona a identificação, chegada para o método não autorizada, reporte para descida. QNH Salvador no 096. No 096, bom método 1, mantendo o nível 90, reporte para descida, passarei 2229. Do 4958, reacima a navegação, voo ITAP. Foi ITAP, azul 4958. Controle Salvador, passageiro 2229, possibilidade de plano de Bomete, Jana? Autorizado. Grato. Azul 2775, reacima navegação, voo Bomete, desça para o nível de voo 050, altímetro no 06. É, Bomete é impossível, tem uma formação, pode aceitar. Autorizado, exato. Certo. Cidade de descida, azul 4958. 4958, desça para o nível de voo no 00, QNH no 06. Desce para 1100, azul 4958. 970, reautorizado descida para nível de voo na 00. Autorizado 100, Federal 9970. Número 963. É, informa que solicita da partida na presente posição após pushback. Ok, ciente, chame para push. 10, galera. Oi, meu Rocha, né? 6211, andara 5, pushback, acionamento, posterior cópia, por favor. Poxa, né? 6211, portão 5. Crescente, Lívia Sonar, tem pushback no 5, aguardando o plano. Crescente, vai, certo, obrigado. Ponto, espera, pronto, 6225. É, 6225, pista 10, autorizado, linha redecola, vento 170 graus, 109. Linha redecola, pista 10, 6225. Paredo 2229, voa ITAP. Voa de ITAP, passadeiro 2229, grato. Azul 2775, reautorizada e descida para 3 mil pés altímetro no 06, desconsidere a restrição de altitude em ITAP. 103 mil no 06, considerando a restrição de altitude em ITAP. Tudo 958, vai seguir tráfego da companhia na aproximação, agora na sua posição de 2 horas a 7 milhas, correção 8 milhas, é um avançando 72 também, passando o nível de voo 075 em descida 3 mil pés. Ciente, azul 4958. 4958 reautorizado e descida para o nível de voo 080, altímetro no 0 no meio. Descida 080, altímetro 0 no meio, azul 4958. Controle, qual é o tipo de aeronave e a velocidade que está mantendo o aeronave na nossa frente do 2775? O tipo é um Boeing 734 e a velocidade é 330 nós indicada. Aqui nós estamos com 180 nós aqui, reduzindo. Nós estamos nos aproximando dele. Gente, o 4958 reduza para o 80 nós. 4958 reduzindo. Azul 2775, informa que o tráfego está na sua posição de 12 horas, com 320 nós de ground speed, está a 10 milhas agora, afastando. Não teria necessidade de reduzir a velocidade para 1,80 nós, se tivesse, teria sido instruído. Não, o 2775 apenas informou que está mantendo 180 nós, isso aí é devido a formações aqui, não tem nada a ver com a aeronave na nossa frente. Porque anteriormente o senhor tinha informado que era devido à aeronave à frente que estava aproximando. Não, só perguntei a velocidade, que dava a impressão que a gente estava nos aproximando dela. E informei que nós estávamos mantendo 180. Gente. Cruz Salvador, 6225 da Oceaner, bom dia. Metro na zero no meio. Controle Salvador, passarei do 2229 no ponto de descida. 4958, copiou o controle. Negativo, foi cortado, senhora. Desce para o nível de voo 070, altímetro no 0 no meio. Desce 070, azul 4958. Desce para o nível de voo